um ser humano poderia perfeitamente vencer as suas quatro fraquezas, que são os seus quatro pecados, que a expressão quer dizer pecado, quer dizer queda, deficiência, suas quatro deficiências, nós temos meios de alcançar pelo conhecimento. Então nós somos obrigados, por princípio, a pôr o sábio do nosso lado, porque nós também lutamos para acabar com esses quatro pecados, nós também lutamos para que o homem não seja um concupiscente, para que o homem não seja um malicioso, para que o homem não seja um fraco e para que o homem não seja um ignorante. Então nós temos que nos mobilizar e ligarmos aos sábios. Nós precisamos deles para que eles trabalhem conosco, para que eles venham para esse trabalho social. Agora, pergunto aos senhores uma pergunta que é importantíssima. A Rússia será tecnocrata? Realmente esta pergunta é de uma importância fundamental. Porque se não... Então, nós vamos então fazer uma pequena digressão para aguardar a pessoa que fez a pergunta, para responder o que os fatos estão nos revelando. Mas, sem dúvida alguma, a ascensão do técnico no mundo inteiro e a sua penetração nos meios administrativos é inevitável e é evidente. Nós vemos mesmo no Brasil que cada dia que passa, a nossa administração vai buscando técnicos e vai se afastando do elemento político. Vamos sentindo, o povo brasileiro ainda não sentiu, porque o povo brasileiro é um povo primário e ignorante. Mas nós vamos sentindo cada vez mais que não é o político que sabe, mas é o homem que realmente sabe. Então a tendência é chamar estes homens que sabem. Mas nós temos uma experiência lamentável. Nós vemos técnicos ocupando cargos e não terem habilidade do homem político. E não saberem, às vezes, administrar. Mas a culpa é da técnica? Não, a culpa é do técnico. Quer dizer, esse técnico não foi devidamente preparado. E eles então constroem, às vezes, planos que são teoricamente admiráveis, mas que na prática malogram. Por quê? Porque não estudaram devidamente outros aspectos. Assim, por exemplo, um economista é capaz de estabelecer um maravilhoso plano de economia, mas que pode ser desastroso para um povo, como tem sido. Porque esses técnicos não estão devidamente preparados para uma visão também social. São ignorantes, por exemplo, da parte sociológica. São ignorantes da parte caracterológica do nosso povo, que é importante para dirigi-lo. E assim não só nós, como todos os povos do mundo. Um povo como o espanhol, que predomina o marciano. Um povo como o português, que predomina o tipo irado. São povos que têm que ter uma administração completamente distinta de um povo como o brasileiro, que é muito mais fácil, por exemplo, de orientar em certos aspectos do que esses outros povos, que reagem com muito mais energia. Tanto que aqui nós somos o país dos fatos consumados. Acontece uma coisa e acontece mesmo, e acabou. Não há nenhuma reação. Está liquidado. Está liquidado, está acabado, está feito. Não é verdade? Bom, agora, nós temos que pensar de que o técnico está necessitando também da nossa cooperação, porque nós representamos aquele lado social. E nós devemos organizar os nossos grupos de estudo para cada um se dedicar àquele ponto que possa trazer uma contribuição a uma melhor visão da sociedade humana. Então nós podemos transformar esse técnico, não num tecnocrata, mas num técnico um amigo do povo que use a técnica para servir o povo. E creio que esse diálogo nos interessará também. Desculpa uma pergunta, né? Sobre o técnico, justamente. Eu evoco o segundo livro da Suma Teológica, onde Santo Tomás nos fala de que não devemos viver para os bens criados, né? E a finalidade, os fins do técnico, ao revés dos fins do sacerdote, né, estariam ligados justamente, né, ao culto e à busca desses bens criados. Certo. Uma vez alcançando esses bens criados, por exemplo, alcançando a sociedade ideal, conforme cogitada, por exemplo, no livro do professor José Otisca, né, se os homens, digamos, alcançam justamente a posse, né, completa, plena, de todos esses bens criados. Né, mas aí, digamos, para evocar o Schopenhauer em Paragão Paradipômena, no segundo livro de Paragão Paradipômena, né? Temos o seguinte, né? Os dois prazeres da humanidade, a dor e o tédio. Quem é pobre tem a dor, quem é rico tem o tédio. Então começam a todos a se suicidar pelo tédio. Mas vou ver, então, é aí onde entra, né, justamente o senhor, digamos assim, do técnico. Muito bem. Ele tocou num ponto importante. Quer falar alguma coisa? Não era importante. Nós temos no nosso ambiente, naturalmente, um preconceito enraizado, que é um preconceito antigo de Deus. Nós confundimos a religião com as religiões. Nós confundimos, é muito comum entre nós confundir a necessidade de um amparo religioso do ser humano com o amparo que as religiões oferecem. É muito diferente. O ser humano, de qualquer forma, não encontrará felicidade nos bens materiais. Isso não tem dúvida. O que os bens materiais poderão dar ao homem é apenas o bem-estar, mas não a felicidade. A felicidade humana só poderá dar-se pelo apaziguamento da mente, quando a mente se tranquiliza. E a mente humana só se tranquiliza pelo saber, pelo conhecimento e por aquilo que o possa religar a todo o universo. Só numa compreensão universal é que o homem vai se sentir tranquilo. Porque não basta ter bem, não basta ter o estômago cheio, não basta ter um bom leito para dormir, não basta ter uma boa residência se dentro de nós há uma vida interior, se dentro de nós não há algo que nos liga além. Nós necessitamos disto, sem dúvida. Este trabalho terá que haver na humanidade. Este trabalho é que é o verdadeiro e legítimo trabalho sacerdotal, que seria o que o sacerdócio deveria fazer, e que muitos sacerdotes fizeram, mas nem todos. Este é o ponto grave da situação. Porque a religião, nós não a combatemos pelo que ela tem de positivo e de bom. Nós temos que combatê-la pelo que ela tem de maléfico e de ruim. Aqueles aspectos positivos, como, por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que está sofrendo de qualquer perturbação de caráter, digamos, psíquico, necessita de amparo, necessita de apoio. Esse apoio pode ser dado pelo médico, mas não é suficiente. Há necessidade de outros experts que sejam capazes de dar mais profundidade a esse apoio. Nós sabemos, quem estuda psicologia sabe perfeitamente que a confissão não pode ser combatida por nós como uma mera instituição religiosa, porque a confissão também tem um papel psicológico proveitoso, porque ela é uma catarse, ela permitia uma purificação, permitia que a pessoa sentisse um certo amparo e uma certa confiança de que ele poderia melhorar e conquistar aquilo que havia perdido. Nós temos que dar substitutos para isso, mas substitutos que sejam realmente substitutos. Não podemos tirar isso, este amparo. A pessoa que está triste, a pessoa que está cabrunhada, a pessoa cuja ira o leva para a tristeza, uma tristeza profunda, necessita de quem o ampare, necessita de quem o anime, necessita de quem o eleve, de quem lhe dê apoio para sair daquele estado. Esse trabalho social, esse trabalho humano, alguém terá que fazer. Terá que haver pessoas competentes e capazes de fazer esse trabalho. Isso nós não podemos negar. Nós somos obrigados, é nosso dever, estudar este assunto com respeito. Porque nós não podemos combater e pensar que nós vamos solucionar o problema humano apenas dando mais comida para os homens, mais roupa e mais bens. Nós temos que dar um amparo para o espírito desses homens. Uma tranquilidade para essas almas. Alguns podem encontrar tranquilidade até numa doutrina materialista, não importa, mas encontram. Se encontram, vamos respeitá-la. Agora minha pergunta, por isso é que eu peço. Pergunta mesmo, não é afirmação. Agora minha pergunta assim. Que os homens, né, podem alcançar, superar a ignorância, né, pela leitura, pelo estudo, né, pela disciplina interior. Muito bem. Né. Acontece o seguinte, né, o homem realmente, né, pode vir a conhecer, né, tudo sobre a natureza tudo, né, sobre esse mundo dos bens criados, precisamente, através da inteligência. E pode conhecer muito, né, a seu respeito através da inteligência. Mas dependerá dele completamente o conhecimento da sua natureza metafísica, né? Não dependeria, talvez, mais de entidades superiores ao homem, das quais ele deva indisponibilidade. E também, digamos já, merecendo pela sua, diríamos, a sua, em situações limites, em angústia metafísica, né, que se abra dentro dele, né, através da graça, ou de uma experiência que não é simplesmente intelectual, né, esta realização, né, quer dizer, os bens não criados, os bens relativos ao Criador, né, e as realidades superiores, essas dariam um preenchimento que não pode ser substituído por esse conhecimento alcançado por meios intelectuais. Foi pergunta, não foi afirmação. Essa pergunta é importante, porque realmente isso tem sido matéria de estudo. Porque há casos de pessoas que atingem uma iluminação, esse estado de iluminação, de frutismo. O Manuel fez justamente a pergunta sobre a rua. Ah, eu vou voltar. Sobre o chamado frutismo, que na psicologia se estuda, esse estado que os místicos atingem, aquele estado de felicidade interior, quando subitamente descobrem uma verdade, que nós também encontramos quando nós solucionamos um problema. Como alguém que só solucionar um problema de matemática, sente aquele estado de satisfação. E esse estado de satisfação nós temos toda vez que nós solucionamos um problema para nós interior. Muito bem, realmente nós podemos salientar, porque existem biografias, existem confissões de muitas pessoas que afirmam que sofreram esses estados, que chamam-se entusiasmos, os gregos chamavam de entusiasmos, quer dizer, ele, dentro, tu, teu, Deus, dentro de si, sentir Deus dentro de si, esse estado de alegria, de satisfação, ao, por exemplo, ao ler, ao ouvir uma música. Há pessoas que se transformaram completamente ao ouvir um bar, outros se transformaram ao ouvir uma poesia, outros tiveram encontrado caminhos interiores extraordinários ao ouvir uma frase, uma palavra. O padre Antônio Vieira transformou a alma na pintada da cabeça. Bom, agora... Esse tema é um tema de psicologia e também da psicologia das religiões. É uma matéria que escapa ao que nós estamos tratando. Mas isso aí não teria questão de otimismo com relação, absoluto com relação ao homem, ou otimismo apenas relativo, isto é, com relação à possibilidade do homem conhecer os bens criados a si mesmo até certo ponto, mas, por outro lado, tá? Digamos, pessimismo com relação ao homem, né? Quanto à sua, digamos, já, possibilidade real de se abrir para essa realidade. Eu diria pessimismo, né? Necessidade de uma disponibilidade em que o homem se sinta não autossuficiente, mas como aquele que deve ser preenchido por algo que não depende de si, que lhe dará realmente desgraça. Certo. Mas nós temos que partir do seguinte. Se nós lutamos pelo bem do homem, nós temos que lutar por todos os bens do homem. Não é apenas o bem material, é também os bens intelectuais, espirituais, etc. Nossa obrigação também é estudar esta parte e saber o que, que se pode fazer nesse sentido. É matéria também de estudo, mas que não vamos tratar hoje. Posso discutir em outra oportunidade, se quiserem, mas só para uma coisa melhor organizada do que assim. Porque aí tocou num tema seríssimo mesmo, grave, sem dúvida alguma, que é de uma importância fundamental, e que é o tema das religiões, é o tema da chamada da graça, dos diversos aspectos que a graça vai atingir nas ideias religiosas. Bem, mas voltando agora ao tema do tecnocrata. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, nós observamos que o técnico, a pouco e pouco, vai assumindo um poder não só técnico, mas também até político na sociedade americana. E na sociedade russa, mais acentuadamente ainda do que na sociedade americana. Se nós observarmos a Constituição do Soviet Supremo, soviético, de 15 anos atrás, nós não encontrávamos um técnico. Hoje já tem 40% de técnicos. E segundo informações que eu tenho, já ultrapassou a 50% de técnicos. Os técnicos, mesmo antigamente, não atingiam só Vítor Suprano, senão membros do partido. E hoje já estão atingindo a altos postos na Rússia elementos que não pertencem ao Partido Comunista, mas técnicos. A tendência na Rússia, a luta do técnico na Rússia pelo poder, é indubitável. Nós já sabemos disso e aguarda-se uma revolução técnica na Rússia, isto é, dos técnicos na Rússia. Não demora muito, porque há um ponto muito importante que é preciso salientar. Devido às condições do exército, e como o exército de hoje é um exército técnico, supinamente técnico, há uma afinidade muito grande entre o militar e o técnico. E é possível que eles se unam. E no momento que eles se unem, a revolução técnica na Rússia é inevitável. Eu aguardo isso a todo momento. Se me disserem que foi feito ontem e que ainda não chegou a notícia, não me impressionará. A todo momento eu espero a vitória dos técnicos aliados aos militares. Será uma desgraça para a humanidade. Por quê? Porque, infelizmente, o técnico, não tendo a preparação ética que precisa, não tendo a preparação filosófica, ele vai realizar uma forma autoritária de sociedade mais brutal do que qualquer outro em qualquer tempo. Exatamente. Porque ele vai considerar tudo que constitui o contexto social como coisas manejáveis, como ele maneja num laboratório ou maneja dentro de uma oficina. O homem será o meio e não o fim. Não será o meio. Então, nós vamos assistir à maior brutalidade da humanidade. Eu considero este problema mais grave. Acho que nós temos mais do que nunca necessidade de nos aproximarmos dos técnicos, não só aqui, mas em todo mundo, e procurar dar-lhes uma visão da sociedade diferente. Porque eles apenas, com aquela visão científica fria, com o poder na mão, é uma calamidade para a humanidade. Será a maior calamidade que possa existir. E o Nietzsche já previa isso, e o Nietzsche chamava atenção sobre isso, o perigo que para a sociedade humana era a ascensão do técnico, quando o técnico tivesse o poder político, tivesse o Kratos na mão, dispusesse da força de governar. Seria uma coisa tremenda. De maneira que isso nós podemos aguardar. Muita gente aguarda essa revolução na Rússia como uma melhoria social lá. Eles julgam que é. Porque o técnico. O técnico prometeu. Pelos tecnocratas e muita gente espera como sempre de melhoria. Nos Estados Unidos, os técnicos prometeram isso. O Roosevelt sonha aproveitá-los e melhorou a situação do povo americano. O Roosevelt fez uma grande revolução social apoiada nos técnicos. Mas ele não deu poder aos técnicos. Aí que está. Ele serviu-se deles, quer dizer, tomou-os para trabalhar, para desenvolver, para melhorar a situação da produção da indústria americana. Mas não lhes deu o poder. O Pentágono já é uma organização técnica e hoje praticamente ele domina a política americana. Agora, nós poderíamos identificar o Roberto Campos como um tecnocrata? Um tecnocrata. Ele é um verdadeiro tipo de tecnocrata. Ele, Bulhões, são tecnocratas. Ele tem um pensamento tecnocrata. Agora, esse ponto também é uma matéria que exige melhores estudos. Nós estamos tratando de temas muito gerais. Nós vamos depois tratá-los em especial. Outro ponto. O papel do intelectual na sociedade moderna. Naturalmente que o intelectual tem uma grande responsabilidade, não só na sociedade humana, em todas as sociedades humanas. Mas nós temos que precisar bem este conceito de intelectual. O que se entende por intelectual? Porque no Brasil se entende por intelectual um homem que escreve romance, faz novelas, escreve contos. Intelectual é tudo aquele que trabalha com o intelecto, tudo aquele que transforma o intelecto no seu instrumento de trabalho. Quer dizer, tudo aquele que usa o intelecto para tem uma função em que o intelecto é fundamental. Nós podemos dividir o trabalho em trabalho manual, trabalho braçal, trabalho intelectual. Pode fazer essa divisão. Trabalho manual é o trabalho que nós conhecemos na manufatura. Trabalho braçal é o trabalho do carregador. E o trabalho intelectual é o trabalho da inteligência, em que a inteligência é um instrumento de trabalho que o homem possui. num sentido muito amplo, assim, intelectual, é lógico que a função dele na sociedade é importante, e ele tem um papel grande e ele tem que ter um sentido, porque ele, de qualquer forma, vai influir sobre a sociedade. Agora, em específico, quer dizer, tratando em sentido mais restrito, intelectual, como aquele que se dedica ao estudo, às artes, às ciências liberais, etc., esse, é natural que o seu papel na sociedade é sempre grande e importante, porque ele representa as elites. E, infelizmente, essas elites estão, na maior parte dos países, afastadas da própria realidade social. No caso do Brasil, em que esse tipo de intelectual nosso está afastado da nossa realidade. Bom, nesse ponto, intelectuais que são doutrinários, né? E eles geralmente querem impor à sociedade um modelo de organização cogitado com ele que nada tem a ver com a realidade, com aquilo que a sociedade realmente quer. Né? Corresponde àquele tipo que o Heinzmann qualifica como emotivo, não ativo, secundário, né? E que é um tipo geralmente pouco social, aliás, é o meu caso, né? E que tende, por isso, digamos, a impor, né, aos outros, né, na base dessas ideias, determinada forma de vida. Quer dizer, não, na qual de ser, os outros não podem acasalar. Mas o intelectual, ele tem gosto nesse aspecto. Bem, quanto ao jovem e o papel do jovem e o papel da mulher. São naturalmente aspectos que exigiriam palestras especiais. Mas, sem dúvida alguma, o jovem tem um papel o mais importante de todos, porque ele é o amanhã, ele é o futuro. Ele, mais do que nenhum outro, ele tem um dever, porque ele tem as possibilidades, ele dispõe do amanhã, coisa que muitos de nós já está perdendo, a pouco e pouco. Ele dispõe do amanhã. E se ele for apenas o que ele tem sido na história, um elemento manejável pelos interesses políticos para destruir o que há de superior na humanidade, como ele tem sido quase sempre, esse papel seria indigno para o jovem. Eu digo que aquela juventude que perseguiu os pitagóricos e levou à destruição a ordem pitagórica foi agitada por demagogos, julgando que estavam realizando alguma coisa de superior. Aquela juventude humilhante que exigia a morte de Sócrates era uma juventude criminosa, mas julgava que estava cumprindo um dever social. Aquela juventude que perseguiu Anaxágoras, que foi para a praça pública queimar os livros de Anaxágoras, aquela juventude que perseguiu Aristóteles, que o fez fugir de Atenas para não ser morto, essa juventude que em toda a história apoiou os dominadores, apoiou os exploradores e os demagogos, essa juventude é criminosa. Muito bem. O jovem precisa tomar consciência para que ele saiba quando ele está servindo ao bem e quando ele está servindo ao mal. A verdadeira juventude foi aquela que assistia às aulas de Sócrates e de Platão, aquela que assistia às aulas de Aristóteles, aquela que fazia parte do Instituto Pitagórico, aquela que em toda a história lutou pelo saber e pelo conhecimento. Mas aquela juventude politizada da história, que serviu aos interesses dos demagogos, ela era a grande responsável dos maiores crimes que a história registra. Porque foi aquela juventude que fez a noite de São Bartolomeu. Muito bem. Foi a juventude que foi destruída no hitlerismo, os livros entravam nas bibliotecas para arrancar as obras de valor e queimá-las em praça pública. Essa juventude que julgava que estava cumprindo um grande papel, que estava realizando alguma coisa de superior. O jovem tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo porque eles, sendo despreparados, porque ainda não conhecem, não estão a par de tanta coisa que só o tempo nos pode dar, eles mais do que qualquer outro estágio social, têm a obrigação de saber o que fazem. Porque eles são muito mais sujeitos aos erros do que aqueles que têm uma idade mais avançada e uma maior experiência. Agora, um momento. Eles são, inegavelmente, a força ativa do amanhã. Porque o amanhã pertence a eles, e não a homens como eu, que já vão passando para o vão pertencendo mais ao passado. A eles pertence o futuro. eles têm um grande papel para o futuro. E se até aqui a juventude não teve um papel verdadeiramente criador, senão em raros momentos, foi mais destruidor, ela hoje deveria tomar consciência desse seu papel na história e assumir um novo papel, um papel de realizadora. Os jovens hoje têm essa oportunidade, têm essa possibilidade, porque nós dispomos de uma messe de conhecimentos que não dispõem os homens antigos, que se estudem os grandes movimentos juvenis, que se vejam, por exemplo, aquelas perseguições tremendas que a Sorbonne, que é um exemplo de perseguição à inteligência, fez. Aquela juventude que não permitiu que a Stein fizesse uma conferência. Aquela juventude que não permitiu que Freud fizesse conferência na Sorbonne. Aquela juventude que andou perseguindo os grandes homens. Que está cheia a história da Sorbonne como um exemplo. Essa juventude que estava certa de que estava num bom caminho. Essa juventude não deve ser a juventude que nós desejamos. E os jovens que tomem consciência, que estudem os erros cometidos e procurem o melhor caminho e lutem por alguma coisa superior para a humanidade. Da mesma forma que há uma distinção entre os caracteres na caracterologia, há também uma distinção entre as idades do homem estudadas na psicologia evolutiva. É um gato comum, tradicional, que os jovens são mutáveis e revolucionários. Certo. E os maduros, né, e velhos, são mais estáveis e conservadores. Né? O problema consistiria, né, em dar a cada um, na sua idade, uma justa medida das suas tendências, certo, ao lado da caracterologia. Né, aquilo que a Paul Francis dizia, né? Que a juventude saiba e que a maturidade possa. É, pois é. O jovem tem o poder, mas não tem o saber. O homem de idade madura tem o saber, mas não tem o poder. É. Então, se a juventude souber e a maturidade puder, eles se encontram. Bom, em que medida existe uma possibilidade para, digamos, uma instrução, ou para uma educação, né, uma reeducação do homem, né, nesse sentido, que ele tenha em conta, digamos, as limitações, além do próprio da psicologia, da própria idade, né, mas não somente, mas o que é o seguinte, a psicologia... Dá todos os caracteres próprios de cada idade, então você pode saber, através daquilo, o que é uma maturidade, o que é uma imaturidade de acordo... Um jovem estudando pode conhecer os seus defeitos e procurar confirmar. Mas o que é o seguinte, né? Estamos aqui de vulgares. Fazer a juventude estudar. Para que elas tenham um papel certo. De orientação. Porque são dados que permanecem no campo estrito, só por estamos fazendo isso lá no centro. Não, mas nós podemos. Há 5 anos que estão falando, mas o está a cabeça de Não. Eu discordo completamente da sua opinião respeito. Eu discordo completamente. Se nós podemos trabalhar nesse sentido, é mais um dos aspectos do nosso trabalho. Está tudo em atendida que nós tomamos através da Esther, então aí vai uma crítica a ela direta. Não é só falar. Você está fazendo? Temos aqui o Cristo, quer fazer uma pergunta. É meu cunhado, chama-se Rogério Cristo. Eu queria realmente perguntar se isso que foi posto é dessas duas antíteses de possibilidades da juventude e da maturidade, se na nossa época realmente se não nota que não há uma conciliação, que há realmente um divórcio absoluto e que a resolução estaria somente a encontrar a chave do problema, que era a união, quer dizer, o interesse, conseguir levar o jovem a interessar-se pelos problemas que já foram estudados. E não, é uma volta permanente, uma volta própria da época. Uma volta social até certo ponto. Universal. Mas de bases sociais. Se nota em todo mundo. Nota-se que há uma volta de base social. Mas baseada no aspecto social. Sempre fundamentalmente, para a gente. Mas não é o problema de família. É o seguinte: em primeiro lugar, não queremos dizer maturidade, mas vamos empregar o termo. A pessoa adulta, vamos dizer, ela atingiu a madureza dela. Que a maturidade pode caber também na adolescência, é um problema psicológico. Então aí me parece que o problema é conseguir a maturidade tanto do jovem, de acordo com a sua idade evolutiva, como do adulto também, porque o problema fundamental é a imaturidade geral. Geral, isso mesmo, muito bem. Se dá licença, hoje o que se verifica é que a juventude de todo o mundo adquiriu uma maturidade à custa de problemas psíquicos. Não é maturidade, é imaturidade. É uma, mas para eles não é. Mas, a volta dos filhos e dessa gente toda. Mas isso tipo, é imaturidade. É uma pré-maturidade. É uma maturidade que nós não temos de conhecer. Não é uma maturidade científica, não. O que nós entendemos como maturidade científica é uma coisa completamente diferente dessas demonstrações de rebeldia. Não somos nós que os podemos julgar. Como não? Nós não os podemos julgar. Mas a ciência... Exatamente, como eles não se podem julgar a si próprios. Mas é a ciência que julga isso. Isso, a ciência pode julgar. Essa é a minha dúvida. Bom, a sua dúvida está muito bem apresentada. As razões apresentadas pelo nosso amigo Bial são muito justas. Acho que não há oposição, é aparente oposição. O que é o seguinte, nós precisamos ir ao encontro da juventude. Esse é que é o grande problema. E fazer com que a juventude também venha ao nosso encontro. Exato. Agora, acontece, eu, por exemplo, tenho um modo de proceder em relação a esses jovens chamados desesperados, esses jovens perdidos. Eu tenho uma certa simpatia por eles, porque eu respeito a rebeldia. Já um simples gesto de rebeldia deles, para mim, já é um aspecto positivo. E eles não se conformaram com isso que está aí. Eles estão revoltados. Agora, o que eles estão desfaltando é o ideal. Está desfaltando uma orientação. Eu tenho alunos meus que eram playboys. E eu dei-lhes o conteúdo da sua vida e eles modificaram. Eles se modificaram. Eles hoje são homens construtivos. Homens dedicados ao estudo e ao saber. Mas quando eu os conheci, eles viviam fazendo a roleta paulista e coisas parecidas. O que eles achavam de superior era atravessar o sinal fechado. E hoje eles acham graça dessa atitude que tomavam. Considero ridícula aquela atitude. Mas eu, no início, os recebi e os atendi como pessoas dignas de toda a minha atenção. Não os combati, aceitei a sua revolta. Mas fui mostrando que há outras coisas, e outras, e fui os interessando no estudo. E hoje são homens que se dedicam exclusivamente ao estudo, abandonaram totalmente esse modo de vida. Quer dizer, nós, em vez de estarmos combatendo essa juventude, estarmos a ofendendo, estarmos cada vez radicalizando mais essa juventude, nós fomos entender e entrar em contato com eles, porque eles estão em busca de um ideal. No fundo, eles estão revoltados com os erros dessa sociedade. Claro, exato. Eles estão revoltados, então revoltam-se totalmente, querem até destruí-la. É uma falta de... Totalmente, tornam-se nihilistas no sentido mais negro possível. Permite-me uma parte, professor. E muitos também são jovens que vivem na ociosidade. E Martin Lutero dizia que a ociosidade era a mente de todos os vícios, não é? De qualquer maneira, eles não têm culpa, coitado. Mas de qualquer maneira, não tem culpa. Por que não encontramos playboys no meio dos trabalhadores? É muito mais raro. Porque já tem uma vida disciplinada, já tem o trabalho. O playboy, no Rio? Sim, mas também existe. Os trabalhadores? Também existem alguns. Filhos de famílias trabalhadoras. Não trabalhadores. Não trabalhadores, não porque o... Eu trabalho e o trabalho dá uma certa disciplina interior, fortalece o outro. Eu, por exemplo, tenho encontrado o seguinte, eu prefiro dar aulas a trabalhadores, a homens que trabalham, do que a filhos de pais ricos. Porque os filhos de pais ricos não se interessam, senão por uma leve tintura do conhecimento. E aqueles homens de trabalho que têm dificuldade de estudar são muito mais atentos e muito mais interessados em aprender. Os filhos de pais ricos, em regras, têm apenas um interesse. É de que o pai morra o mais depressa possível. Mas não dá licença. Não dá licença. Em regras. Em regras. Mas é uma observação a isso. Naturalmente, os filhos dos trabalhadores e os trabalhadores por si mais ignorantes, qualquer coisa que se ensina é assimilada, é captada com já uma predisposição para isso. E esse não é um trabalho tão dignificante como afinal aquele de conquistar precisamente a atenção, a simpatia, a compreensão. Afinal, é um trabalho profundamente humano levar os filhos dos outros, aqueles que estão profundamente doentes, porque estão mentalmente e psicologicamente doentes, a entrar e integrar-se numa humanidade que carece deles. Porque esses é que estão precisamente apodrecendo a humanidade. Esses é que estão criando esse tal bicho ruim que nós damos o nome de playboys, de rocks e outras coisas assim. A base... Bom, esse é um tema também que nós temos que estudar. É outro tema que tem que ser examinado. Bom, para não ficar, não nos alongarmos muito... Bem? Se eu quisesse, professor, eu diria que o erro está na escola. Está na escola? Está em grande parte, está na escola. Está na educação. Bem, o papel da mulher é um papel muito grande, sem dúvida alguma, e isso mereceria um estudo especial. Eu peço que aqui me pediu que falasse sobre esse papel, que dispensasse para tratar noutra ocasião, não que eu considere a matéria desmerecedora de atenção, ao contrário, de muita atenção. Porque nós temos que olhar um aspecto muito importante da questão da mulher. A mulher, nas suas condições de intuição muito mais desenvolvida do que a do homem, que é muito mais racional, muito mais abstratista, tendo um sentido muito mais concreto do que o homem, e estando ela mais ligada à vida do que nós, porque ela é potencialmente a mãe, ela é a perpetuadora da espécie, ela tem uma função sobre muitos aspectos superior às nossas funções, sobretudo no sentido genético, sentido da, digamos, da espécie. E sendo ela a companheira e a iluminadora até do homem, porque todos os homens grandes da humanidade tem sempre uma mulher que os iluminou, que lhes indicou o caminho, que os animou, que os atendeu nos momentos de desfalecimento, que lhes deu esperança quando desesperavam. Exceto o celular. Mas é preciso um pouco de humor também, né? Não, não dá o cansaço, né? Bem, então ela tem um papel muito grande, porque a mulher sendo inspiradora, sendo a conselheira do homem, sendo ela inegavelmente o fator mais importante na própria história humana, porque é da sugestão da mulher, é dos conselhos da mulher, é da sua habilidade em animar o homem, porque ela tem uma astúcia que é própria das suas condições, ela tem um dever, tem uma função importantíssima. Se a mulher ficasse à parte do problema social, se ela ficar isolada da renovação que nós pretendemos lutar por ela, para o bem humano, nós estaríamos completamente derrotados. Nós vemos que quando a mulher não tinha nenhuma participação, não tem nenhuma participação na vida social, ou pelo menos a participação dela apenas de prestadora de serviço, essas sociedades também não evoluíram. Os gregos começaram a evoluir quando a mulher começou a ter um sentido maior entre os gregos. Nós temos um exemplo do Egito, que foi um país grandioso na sua cultura, onde a mulher teve um papel importantíssimo, tão grande como o do homem, porque a mulher no Egito estava na mesma situação do homem. Nós vimos Pitágoras, que colocou a mulher como fundamental para a ordem pitagórica, tanto que uma reunião de pitagóricos não pode realizar se não tiver pelo menos uma mulher presente, porque não considero que não pode funcionar uma reunião de pitagóricos se não tiver uma mulher presente. Igual pelo menos ser um número igual, o ideal seria pelo menos ser igual o número de mulheres aos homens. Porque a mulher, ela tem uma intuição, ela tem uma capacidade, ela sugere. Nós, por exemplo, podemos ser persistentes ou teimosos, mas a mulher tem uma habilidade para nos demover e para nos modificar. De maneira que ela tem um papel extraordinário. A mulher não pode ficar à parte. Ela tem também que se interessar pelo conhecimento e pelo saber, porque do contrário ela ficará sendo apenas uma serviçal, que ela tem sido. Como ela ainda é. Nós vimos aqui de muitos portugueses. Nós sabemos o papel inferiorizado que tem a mulher em Portugal. E o grande mal de Portugal. O grande mal de Portugal, para o senhor estar certo, que é isso. É a mulher não participar. Eu não tenho direito de voto em Portugal. A não ser a mulher que tenha curso superior. Em Portugal não vota. Funcionária pública. Ou funcionária pública. E isto muda os países que evoluíram, que tiveram desenvolvimento, foram precisamente aqueles países onde a mulher tem um grande papel, como na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Logo no fim. Certo? Pena. Mas vale a pena a mulher votar. Porque o homem também não serve de nada. Claro. Não, mas eu dei um exemplo do voto para mostrar que em Portugal talvez seja o único país europeu onde a mulher ainda não tem direito de voto. E talvez para ser portuguesa, é por ter sido sempre esse problema, eu fiz esta pergunta. Porque eu vivo aqui já há 8 anos e tenho visto a mulher ser sublimada noutras pedras, realmente nós portuguesas. Eu agora já me sinto um pouco mais útil do que me sentia lá. Muito bem. E,